Então, se nós estamos em relações nas quais nós olhamos para o outro como fonte da nossa felicidade, nós estamos construindo samsara. A partir disso, nós vamos terminar construindo os elos todos. Nós vamos buscar estruturas de poder e vamos gerar vários níveis de complicação. Então, isso não é uma boa coisa. Se nós estivéssemos, por exemplo, trabalhando não a questão da família, não a questão das relações amorosas, mas nós estivéssemos trabalhando as relações gerais no mundo, né, a gente diria assim, é crucial que a gente entenda que todos nós aspiramos à felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento. Esse é o ponto básico que a gente deveria entender nesse momento. Como que nós podemos encontrar a felicidade e ultrapassar o sofrimento? Nós deveríamos nos construir de uma forma positiva. Nós deveríamos dar um nascimento positivo a nós mesmos e dar um nascimento positivo aos outros. Como que esse nascimento positivo ganha sentido? O que que seria nascimento positivo? Nascimento positivo é, por exemplo, nós estabelecermos relações positivas com os outros. Nós deveríamos entender que nós não existimos de forma isolada. Então, a forma como nós nos construímos na roda da vida é como se nós estivéssemos isolados. Agora, nós entendemos que todas as identidades que surgem na roda da vida, elas surgem por processos de relação. Se eu estabelecer relações positivas com os outros seres, então é perfeitamente natural, pela causalidade, que eles estabeleçam relações positivas comigo. Isso não é matemático, mas é muito mais provável. Quando nós temos relações de sofrimento com os outros, essas relações de sofrimento são construídas também. Nós olhamos para os outros e dentro de nós brota amargor. Esse processo de amargor, ele vem pelos seis reinos. É a parte negativa do giro da roda dos seis reinos. Então, por exemplo, se nós construímos situações dependentes do comportamento do outro, nós estamos frágeis. Quando o comportamento do outro não for adequado, nós vamos sofrer. Então, nós procuramos estabelecer relações positivas, não criar negatividades sobre os outros, de tal modo que os outros não busquem também gerar negatividades sobre nós. E nós buscamos entender que nesse processo de produzir algo positivo para os outros, através da sabedoria da igualdade, nós temos um nível de felicidade que pode surgir. Assim, nós ouvimos os conselhos de Sua Santidade Dalai Lama. Ele diz: se você tiver poder de manipulação, tiver condição econômica e poder, isso não significa que você vai ter felicidade. A felicidade, na verdade, ela está dependente da sabedoria da igualdade. Quando você fizer alguma coisa verdadeiramente boa para o outro, quando você vê o outro feliz por aquilo, essa é a sua fonte de felicidade. A fonte de felicidade é o estabelecimento desse tipo de relação. Isso no budismo é muito sutil. Muito sutil. Por quê? Porque quando nós fazemos algo positivo para o outro e nos alegramos, isso significa que nós ultrapassamos o foco da nossa própria identidade. Nós exercemos a liberdade natural que nós somos. Nós somos essa liberdade natural. Nós podemos ficar presos às identidades e aos ambientes das identidades, mas de fato a nossa natureza é mais ampla do que as próprias identidades. Então, quando nós exercemos a sabedoria da igualdade, a felicidade pode surgir dentro de nós justamente porque nós somos maiores do que as nossas identidades. E um dos sintomas de que nós somos maiores do que a nossa identidade é surgir compaixão e amor. Então, num sentido externo, nós estamos trabalhando com compaixão e com amor. Num sentido interno, sutil, O que está acontecendo é que nós somos maiores do que as nossas identidades. Então isso é um processo muito sutil, assim. Mas quando nós estamos dentro do samsara, estabelecendo as relações pelo samsara, nós estamos olhando tudo de forma muito estreita. Aí só sobra as opções dos seis reinos. O reino dos deuses, porque dentro do nosso autocentramento os outros fazem o que nós queremos, ou o reino dos semideuses, que a gente desenvolve o poder, e assim por diante. Só sobra isso. Mas aqui a gente precisaria entender que há outras opções. Essas opções estão especialmente ligadas à sabedoria da igualdade. A sabedoria da igualdade no mundo externo, mesmo que a gente não entenda a sabedoria da igualdade, o que é que a gente vê? Nós vemos o que se chama de afeto. Então, Sua Santidade Dalai Lama vai dizer: se você tiver poder, recursos, isso não significa que você vai ser feliz. Porque para ser feliz você tem que ter afeto no seu coração. Se você não tiver relações de afeto com os outros, você não tem felicidade. Então esse é um sentido muito. É um sentido inicial, que apenas nos rompe essa noção de que o essencial no mundo é a estrutura de poder. A partir desse afeto, nós podemos começar a trabalhar essa noção de afeto, aí nós vamos adiante. Nós vamos chegar à iluminação simplesmente purificando essa noção de afeto e de amor pelos seres. Nós vamos até o fim do caminho, só purificando isso. Mas isso produz uma inflexão, produz uma diferença. No caso das nossas relações de família, o que que a gente precisaria entender? Nós olhamos para a nossa família, para as pessoas que convivem conosco, e a gente não pergunta o que que eles vão fazer por nós. A gente simplesmente omite esse capítulo. Isso aí está encerrado. Nós podemos perguntar o que que nós vamos fazer por eles. Se nós conseguirmos receber essa transmissão, pensar o que que nós vamos fazer por eles, e surgir dentro de nós a felicidade por trazer esse benefício para eles. E esse benefício não é simplesmente oferecer o que eles querem. É trabalhar com cinco sabedorias búdicas. Nós vamos precisar também operar com ação irada algumas vezes. Mas nós temos uma inteligência maior do que o foco na nossa identidade. Então, quando isso surge, nós vamos ultrapassar os obstáculos principais. Estamos tomando um rumo adequado. Agora, de modo geral, quando nós estamos perdidos, nós não temos a clareza sobre os cinco Dhyanibuddhas, não temos clareza sobre coisa alguma. Então, se a gente tiver apenas uma medida de boa vontade, Sua Santidade Dalai Lama, ele dá um ensinamento nessa classe, ele vai chamar de responsabilidade universal. Entender assim, se eu quiser ser feliz, é necessário que o outro seja feliz. Então nós trabalhamos nas causas da felicidade e a felicidade vem de modo natural. Como é que nós trabalhamos nas causas da felicidade? Nós procuramos, em tudo que nós fazemos, produzir benefício em todas as direções ao redor. Se o nosso círculo é a família, nosso círculo de interesse é a família, então pelo menos dentro da família nós tentamos trazer benefícios verdadeiros. Sua Santidade Dalai Lama, ele vai colocar o caminho espiritual surgindo disso, né? Dessa visão, dessa inflexão. Mas no mínimo nós precisaríamos entender que a esse nível nós precisamos abandonar a noção de cobrar dos outros o que nós queremos para uma felicidade. A felicidade ela vai brotar nessa direção. O que que eu faço de verdadeiramente positivo para os outros? E aí nós vamos ver se, ao fazer isso, há uma felicidade que surge ou não. Se surgir essa felicidade, nós vamos entender o que o Dalai Lama vai falar como responsabilidade universal. Nós não existimos sozinhos. A nossa felicidade verdadeiramente depende de os outros estarem bem. Se nós tivermos essa noção, a felicidade depende de eu estar bem, isso vai nos conduzir em direção à roda da vida, nós não temos solução dentro disso. Num sentido amplo, quando nós não estamos tratando a questão da família, apenas nós estamos tratando o mundo em geral, a gente vai dizer assim: para que a gente seja feliz, é necessário que a gente proteja a natureza, estabeleça relações adequadas com as estruturas de poder onde nós andamos, que a gente beneficie os outros seres e que a gente cuide de nós mesmos. Se a gente não cuidar de nós mesmos, nós provavelmente vamos perder a saúde, vamos ter problemas. Se a gente não cuidar dos outros, não encontrar nisso alegria, nós também, eventualmente, nós vamos apenas arrancar dos outros coisas. As relações vão ficar dificultadas. Se a gente não souber potencializar os aspectos positivos das estruturas de poder que nos rodeiam, nós também vamos ter problema. Se a gente danificar a natureza para benefício próprio, nós com certeza vamos ter problemas. Então a gente evita as ações negativas e encontra a nossa alegria nas ações positivas. Isso é chamado responsabilidade universal. Essa noção de responsabilidade universal, ela ultrapassa diretamente o cerne de samsara, que é o Vedana, sétimo elo. É um outro software que gira a nossa energia. O Vedana, a nossa energia só aparece quando nós temos uma sensação de que aquilo é bom ou uma sensação de que é ruim. Então é um processo completamente autocentrado. Nós estamos presos a essa energia autocentrada. Agora nós estamos olhando de um outro jeito. O cerne não é mais a nossa identidade, nem o nosso corpo. Nós estamos olhando de forma mais ampla. Se nós conseguimos trazer benefício aos outros de forma ampla, em várias direções, e isso produz a felicidade nossa, significa que a nossa mente ultrapassou o ambiente autocentrado. Nós somos capazes de sentir e viver junto com os outros. Então, nesse caso, nós ultrapassamos, por exemplo, a indiferença. Nós não cultivamos a indiferença. Às vezes os adolescentes cultivam isso, né? Eles cultivam um tipo de isolamento, quase depressivo. Ou seja, eles só cultivam as relações que parecem boas para eles. Só fazem as coisas que são boas, porque isso é vedana, natural. Então a região de indiferença pode ser vasta, vasta região de indiferença. Indiferença às questões ambientais, às estruturas de poder, às outras pessoas e, eventualmente, a si mesmos. Dentro da busca de fazer o que é bom, eles podem danificar a própria saúde. Eles não têm um olhar de sabedoria dentro disso. Agora, como esse processo, ele não produz felicidade, ele produz um esgotamento, a pessoa pode inicialmente se isolar, depois gerar uma depressão dentro do isolamento. A depressão é um caminho natural porque aquele isolamento não produz felicidade. Ele produz frustração. A frustração produz depressão. Quando a pessoa pensa, vou me abrir, não tem vontade nenhuma de se abrir. Porque as relações para fora não produzem nada para a pessoa. A pessoa não teve essa transmissão. Ela não se alegra com isso, né? Aí a situação é grave. Então, é muito comum a depressão entre os adolescentes, entre os adultos. Eu acho que nos tempos de hoje, especialmente nós podemos ficar presos a isso, porque o mundo ele não está muito fácil realmente, né? Então é como se a gente se protegesse um pouco do mundo, como se a gente começasse a estruturar as coisas dentro das nossas casas, dentro de círculos muito estreitos, né? E nós estabelecemos relações com as máquinas, hoje é uma epidemia, assim, né? Ninguém vai desenvolver um afeto muito profundo em relação ao seu computador, à sua televisão. Aquilo não substitui, de fato, não tem como. Mas a pessoa não percebe, porque aquilo atrai. Aí há um tipo de relação muito superficial e as outras relações estão fechadas. Aí o foco fica estreito, aí se torna insatisfatório. A vida fica de cinza para escuro. Depressão. Assim. Então nós precisamos entender isso. Agora, quando a gente abre, entende responsabilidade universal, aonde nós, a direção que nós estamos focando, nós estamos tentando entender os seres dentro daquilo e buscando ajudá-los de algum modo. Buscando, no mínimo, trabalhar dentro da perspectiva de paisagem positiva. Então, essa paisagem positiva nos faz olhar o mundo com olhos onde nós nos alegramos que as plantas estão bem, que o céu está bem, que os cursos d'água estão bem, que as outras pessoas estão bem. Nós nos alegramos com uma natural beleza e uma condição positiva que os outros seres estão usufruindo. Então, essa é uma abertura nossa. Essa abertura, ela é a base da onisciência. Não tem nada no budismo que não seja muito profundo, né? Então, a própria compaixão, ela já é a manifestação inicial da onisciência. A onisciência é a capacidade do Buda de operar sem o foco físico. Na mente, ela ser ampla, ser livre. Uma mente não pessoal, não fixada em alguma coisa. Então, a compaixão é o primeiro movimento nesse sentido, né? Então, o Buda, ele descreve a própria mente dele assim: ele diz, eu olho um bosque, uma floresta, e eu sei porque cada ser ali dentro faz o que está fazendo. Então, essa é a capacidade dele, da mente, que é livre, propriamente de Buda, olhar as causas e condições que levam os vários seres a se manifestar do jeito que se manifesta. Então ele diz, eu entendo por que há ervas que são rasteiras, há pinheiros pontudos, há plantas que produzem flores e frutos. Ele entende cada planta no seu contexto. Então ele vê como é que a linguagem sutil da energia está operando e produz aqueles movimentos todos. Então isso é a onisciência. A mente dele é livre, ela não está presa por trás de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A mente do Buda não está presa nisso. Ela abarca os seres de uma forma muito ampla. Então, nesse sentido, nós vamos entender essa responsabilidade universal.